aonde estou. Yeah, não consigo me lembrar. Ah, só me lembro desse som, oh, que me fez lhe recordar. Ah, tenho dom, oh, oh, o poder não te esquecer. Abre a porta, estou aqui. Por favor, não. Eu vou, não vou voltar. Se elas me tocar, eu vou, vou revidar. Se elas me olharem, eu vou olhar também. Então não deixe que a maldade sequestre teu bem. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Se me deixar, eu vou. Se elas me tocar, eu vou, vou revidar. Se elas me olharem, eu vou olhar também. Então não deixe que a maldade sequestre teu bem.